your mistake, being a master plan. With all the cuts you take, you can hardly stand. After all is said and done, well, are you still having fun? Well, you know ain't been defeated. You don't care anything, no one. Feeling low, you were always needed. And are you having fun? Well, are you still having fun? Ooh, you don't know what it is you've done. Ooh, you're just sure that you're having fun. You don't know what it is you've done. Just sure that. Set you straight if you let me stay. I hope I'm not too late. Now you won't regret it. I can show you the way and make you happy today. Yeah, you know when you've been defeated. You don't care anything, no one. Feeling alone, you will always need it. Well, you know when you're being cheated. Yeah, you know when you've been defeated. Feeling alone, you will always need it. And are you having fun? And are you still having fun? Are you still having fun? Are you still having fun? Fique ligado na sua antena web. Simple, but I can't explain this. I'm sinking down. I feel like I could die. I'm falling off. I don't know why. I still believe it when you say it's another perfect day. Another perfect day. I still believe it when you say it's another perfect day, another perfect day. So I might try to leave it all behind. I know tomorrow's not so bright now. I'll say goodbye. Don't know how to keep it all inside, but I guess I'll let it slide. I still believe it when you say it's another perfect day, another perfect day. I still believe it when you say it's another perfect day, another perfect day. I thought that it was real, but I guess it's no big deal. I still believe it when you say it's another perfect day, another perfect day. I still believe it when you say it's another perfect day, another perfect day. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Musical Park, aquele programa que ao sábado à tarde te dá música, boa disposição e descontração. Hoje andamos virados mais para o rock e Nickelback é canção já de seguida com You Remind Me. É uma grande música que vai ficar contigo nos próximos minutos aqui no Musical Park. A semana passada dedicámo-nos ao hip-hop português, se bem te lembras. Esta semana fomos até ao rock e trouxemos para ti, claro, aquelas músicas que tenho a certeza que tu gostas e não desconheces. Por isso fica connosco durante uma hora e meia, 90 minutos repletos de grandes músicas, muito rock e, claro, boa disposição. Never made it as a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man, I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. We haven't fought. Get the dinner well. O teu programa até aqui, então acho que ainda vais gostar mais do que aí vem. Vamos ficar com os Three Doors Down. Grande banda, sim senhor, já vai com uma carreira bastante avançada, mas hoje fomos até há uns aninhos atrás, onde lançaram um grande tema. Eu acho que tu vais gostar. Loser, fica para ti nos próximos minutos para tu aproveitares. Three Doors Down, só para ti. Loser, yeah. helpless mind, oh my soul. Addiction needs a pacifier. The buzz of this poison's taking me higher, and this will fall away. This will fall away. Pushing me off of life's little edge, 'cause I'm a loser. Sooner or later you know I'll be dead. You're getting closer. You're holding the rope and I'm taking the fall, 'cause I'm a loser. See the road rise up to me. uma que toca já a seguir. Parte chega ao fim. Vamos terminar com os Oasis, logo depois Aerosmith e terminamos mesmo esta nossa primeira parte com os U2. Estas três bandas que te vão fazer companhia até chegar ao intervalo. Depois do nosso pequeno bloco publicitário, mas estou de volta com mais rock para tu aproveitares aqui no teu Musical Park. Fica por aí, descontrai, não te estresses com nada porque relax também faz falta. Fica por aí e até já. Hold on. scared. You'll never change what's been and gone. May your smile. Antena Web. Quanto mais música me dás, mais eu gosto de ti. Child to me. So-

chegámos ao fim da nossa emissão. Eu avisei, não foi nada que eu não tivesse dito. Pois é, estou a brincar, mas o tempo passou e nós vamos embora. Vamos vos deixar com grandes músicas, entre elas Limp Bizkit. Vamos terminando assim o nosso Musical Park. Já sabes que para a semana estamos de volta com mais 90 minutos repletos de música. E claro, esperando por ti, porque temos muitas surpresas aqui neste nosso parque musical, cheio de descontração e de relax, no stress, para ti, que estás aí desse lado, a ouvir, aproveitar e, descontrair connosco. Da minha parte é tudo por hoje, mas para a semana estou de volta em mais um Musical Park. Fica bem, deixo-te uma ótima semana, já de seguida vem Alma Lusa com Carlos Bonaparte, trazendo grandes músicas, grandes representações da música portuguesa. Fica bem? Curto muito o teu fim de semana, apesar da chuva e do frio, mas curto muito o fim de semana, curto muito a semana e no próximo sábado o teu Musical Park está de volta. Fica bem e até para a semana! Cut my life into pieces, this is my last resort. Suffocation, no breathing, don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Give a fuck if I cut my arm bleeding. Do you even care if I die bleeding? Would it be wrong, would it be right? It was on my leg tonight. Chances are that I might. Mutilation out of sight. And I'm contemplating suicide. Gonna do now. Keep rolling, rolling, rolling. old school soldiers blasting out the hot shit, that rock shit, putting bounce in the mosh pit. I'm not afraid to